Rádio Triangular. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição de Ventos de Rock. A inicial de hoje foi para os Tracer com Devil Ride, enquanto não chegou o novo trabalho desta banda, que está previsto para o próximo dia 13 de maio, de nome El Pistolero. Ficamos então com esta faixa retirada do álbum estreia em 2011, Spaces in Between. A seguir, os Vintage Trouble. Música standing on shaky ground. His pride got the best of him and spoke until the rest of him. Blues hand me down. Blues and Me Down foi a segunda de hoje para os Vintage Trouble, a recordação para 2011 do álbum de Bomb Shelter Sessions. Previsto para o próximo dia 4 de junho é o regresso do projeto City and Color do ex-membro dos Alexis on Fire chamado Dallas Green. Depois do último registro deste senhor em 2010, Little Hell regressa com The Eerie and the Arm. Fique então com este excelente Thirst. Like the sun, now I am stranded, knowing I'm not the one. An ocean of anger flowing through me, bloodstained and broken from what I failed to see. Just like a snake charmer, living in distress, hoping help was on the way. In the midst of the storm, searching for shelter, I came upon one single feather, to the soil. I'm dyed in the wool. There's iron in my blood, yet so vulnerable. But after I'm gone, once I finally leave, foi a antevisão daquilo que será o próximo álbum do projeto City and Color, a ser lançado no próximo dia 4 de junho. A seguir vamos até São Francisco e para uma recordação de um dos álbuns de 2012 da Russian Wells para estes interessantes All in Rain. Like a satellite, marooned on a long forgotten world. Damn my eyes, I was mesmerized as I watched the road to nowhere unfurl. I dreamed you upon me beneath that old moon, and a dirty tepid wind whistled and undid take us to. Where the floating seeds of star thistles twirl, I weave the leaning poles and old telephone wires like dusty notes of music at the far end of the world. A dream of radiation, a sapphire balloon. Phantom of the Valley foi a passagem dos All in Rain, a seguir os pesadões Black Water Rising com No Hallows. There's a crack on all its souls. this work their good book has sold. Now their truth won't set you free. It's a distorted, twisted lie, firmly anchored in deception, where enlightenment is denied. Listening to your heart, but locking chains upon your mind. From the cage of your submission, you claw at what's divine. A quarta edição de Ventos de Rock, 20 de Abril de 2013, depois da passagem dos poderosíssimos Black Water Rising, vamos até Seattle e é um dos álbuns mais aclamados do ano passado, o álbum estreia dos Walking Papers. We'll be right back. this is what they had in mind when they outlined and signed the Constitution. Here's your campaign contribution. Watching foi a passagem dos Walking Papers. A seguir vamos passar a um tema que vai dar parte do próximo álbum tão esperado, o regresso dos Queens of the Stone Age, previsto para o próximo dia 4 de junho. Fica então com este My God is the Sun. Oh God. My God is the Sun, enquanto não chega o próximo dia 4 de junho para o lançamento do próximo trabalho dos Queens of the Stone Age, ficamos com este tema que fará parte desse próximo registro da banda. A seguir, não perdemos mais tempo, ficamos com os Burn Hollow e este Stranded. Foi a passagem dos Burn Hollow. A seguir, uma estreia aqui no Ventos de Rock, um senhor chamado Dr. John, um senhor com uma longa carreira nos Estados Unidos, conhecido pela sua excentricidade, regressou em 2012 com Lockdown e merece aqui um destaque especial no Ventos. Fiquem com este Revolution. Bye. y'all just pray on it right now. Revolution foi a estreia de Dr. John aqui no Ventos de Rock, o tema retirado do álbum 2012, Lockdown. A seguir vamos até à Bélgica e vamos chegar com os rockabillys de Baboons. Talking. Broken glass, red passagem dos belgas de Baboons, esta divertida banda de rockabilly. A seguir, vamos para o flashback e para a última de hoje, vamos até 1990 com os Giant Innocent Days. Taste on my lips, a whispering word in your ear. Oh, passion, we're children just playing with passion. Losing our grip, falling asleep after we Chegamos ao fim de mais uma edição de Ventos de Rock, foi a quarta. Encontramos-nos no próximo sábado. Até lá, como sempre, uma boa semana. Beijos e abraços para todos.